beijos. Estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. É bom. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, regozijarei. Não me preocupo com amanhã. O Senhor é quem me diz que hoje é o dia. Hoje é o dia. Meus medos deixei pra trás. Eu já não duvido mais. Todos os meus sonhos entrego a ti, Jesus. Estendo as minhas mãos.